mina fez feitiço. Acaba comigo só no jeito de olhar. Foda que ela sabe disso. São de salto e vestido, joga pra provocar. Mano, essa mina fez feitiço. Acaba comigo só no jeito de me olhar. Foda que ela sabe disso. De salto e vestido, joga pra provocar. Liga mais tarde o retorno. Bebê, desculpa o transtorno. Nenhum de nós temos donos. Fomos feitos um pro outro. Eu te devoraria, tacou o Caetano, a Leonardo DiCaprio. Filmes, pipocas, cinemas, algemas em quatro paredes. Pra vida lá fora, todos liberados. Paco Rabanne, perfume francês. Lança perfume, peguei em Paris. Perfil criminal com a filha de burguês. Patricinha se joga com cara de abis. Treme a perna, preta e branca. Ela gosta e me arranha. Várias briganhas na pista jogando. Mas o coração de bandido tem dona. Mas o coração de bandido tem dono. Quero te pegar, tá? Levar pra almoçar. Ou jantar luz de vela sobre o azul do mar. Quando eu te pegar, tá? Você vai ligar, me pedindo por favor só pra tu ser meu par. Para de bobeira, eu não sou seu, tu sabe. Coração fechado, apenas uma chave. Carolina Herrera e o copão de Chivas. Tá vindo mais duas, são nossas amigas. Ela me deixa marcar de batom. Camisa polo, jacaré botão. Jaca na risca, noite primavera. Eu falei no ouvido, na tua tem burro bom. Burburinho das tuas amigas. Aquelas crocância, batata frita. Mande notícia do mundo de lá. Tô fumando balão com a Maria Rita. Vale molência, tu não vem do céu. Corpo molhado com bicho de sal. Pede pros artes pra que eu fosse seu. Não vai ver como a onda do mar. Não adianta fingir, nem mentir pra si mesmo agora. Na minha base tu brota. Aqui dentro é quente. Fumo balão e olho o mar. Fumo balão e olho o mar. Fumo balão e olho o mar. Pedra poema, pô.